Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Zé Biriba, o povo tá reclamando que nunca escutou sua voz e nem vai escutar, gente. A voz do Zé Biriba é feia demais da conta. Deixa ele quieto aqui, não mexe com ele. A discoteca do Cleiton vai trazer a dupla Jean Júlio com a música Tá Estourada. A Faculdade da Música vai apresentar dois grandes mestres, Durval e Davi. A frase irretocável é verdadeira, mas é de autoria desconhecida, viu? Eu tenho hoje a oração do agradecimento. A gente pede, a gente não lembra de agradecer, não é? Pois hoje é dia de agradecer. A dica do programa é uma dica de cidadania. O povo tem que aprender a reivindicar. Vocês estão vendo aí os protestos, né? Então eu vou mostrar para vocês o que que acontece quando o povo exerce os seus direitos, né? Tem uma grande empresa de telefonia que teve que enfiar a mão no bolso e gastar muito dinheiro para poder atender uma reclamação. No Cantinho do Rei, isso aqui fez sucesso demais, em 1966, Roberto Carlos, Ar de Moço Bom. A lorota lorota boa de hoje é o Gaúcho Bravo, tchês. Gaúcho era bravo demais da conta, né? O ídolo em seu sucesso hoje vai focalizar Jessé. E uma gravação de 1980. Eu começo trazendo aí Léo Magalhães. Aí o homem chora. Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu, feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir. Hoje minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora.

O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Jessé Florentino Santos, conhecido apenas como Jessé, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, a 25 de abril de 1952. Esse saudoso intérprete foi criado em Brasília, mudou-se para São Paulo já adulto e atuou como crooner em boates. Aqui em Brasília, o Jessé tocava numa banda chamada Quadradões, né? E que o meu saudoso primo Ari tocava também. Depois ele integrou os grupos Corrente de Força e Placa Luminosa, de dois grandes amigos também daqui de Brasília, né, animando bailes por todo o Brasil. E ainda nos anos 70, ele chegou a gravar em inglês com o pseudônimo de Tony Stevens, numa época em que os artistas brasileiros tinham que cantar em inglês quando aparecia. Foi revelado ao grande público em 1980, no festival MPB Shell da Rede Globo, com a música Porto Solidão, do meu amigo Clodo Ferreira e do Zeca Bahia. Seu maior sucesso, ganhamos o prêmio de melhor intérprete. Em 1983, ganhou o 12º Festival da Canção em Washington, Estados Unidos, com os prêmios de melhor intérprete, melhor canção e melhor arranjo para Estrelas de Papel, dele e do Elifas Andreato. Nosso inesquecível Jessé morreu muito jovem, aos 40 anos, no dia 29 de março de 1993, de traumatismo craniano, sofrido num acidente de carro quando se dirigia para a cidade de Terra Rica, no Paraná, onde ele iria fazer um show. Vamos recordar agora o seu maior sucesso, Porto Solidão. Repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre como ao meu coração. Meu coração, a calma de mar que guarda tamanhos segredos diversos, naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de mar que guarda tamanhos segredos diversos, naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me

de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2, da Antena Web. Sábado do Canal 2 tem mais ritmo do que nunca. Geração 90. Um espaço dedicado à década de 1990, abordando os mais variados estilos musicais, como pop, rock, dance, entre outros. Conheça ou recorde grandes sucessos daquela década em 90 minutos por semana. Geração 90. Aos sábados, pelas 22h30, com Carlos Bonaparte, no Canal 2. Segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração. De segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Se é festa, é funk. Aos sábados, às 14 horas, o Canal 2 dedica 60 minutos a um dos mais singulares géneros da música brasileira atual. Não perca Festa Funk, um programa com a apresentação de DJ Danilo e Natália Oliver, onde vamos ficar a conhecer os grandes nomes da atualidade, sem deixar de esquecer todos aqueles que fizeram o percurso desta filosofia, deste género musical. Festa Funk, com muita animação, aos sábados, às 2 da tarde, com DJ Danilo e Natália Oliver, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Esse é o primeiro final de semana do mês de agosto. Lá mais pro fim do mês, no dia 24, é um sábado, nós vamos ter aqui em Brasília um grande show do Di Paulo e do Paulinho. E nesse mês agora de agosto eles vão gravar o seu novo DVD. Vão gravar lá em Goiânia o novo DVD e, se Deus quiser, vou estar lá para assistir a gravação deles, né? Mas no dia 24 de agosto, um sábado, eles vão fazer um show aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, aqui no Distrito Federal, e eu vou ter o prazer de apresentar esse show, né? Você está convidado para participar. E esse show do Di Paulo e Paulinho, ele foi adquirido, foi comprado, foi comercializado por intermédio da RBM Música, uma empresa que existe há mais de 30 anos e que trabalha nesse ramo, né, de contratações musicais, de lançamento de artistas, né, e você pode contratar ligando para 61 99 81 3601, 99 81 3601. Você leva o show do Di Paulo e Paulinho, mas contrata também Márcia Ferreira, Adelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de cidadania. O brasileiro é muito pamonha, muito pacato, não vai atrás dos seus direitos. Quando vai, a coisa acontece. Olha só. O Ministério Público Estadual, através da Promotoria do Consumidor, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania e a Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON do Maranhão, assinaram um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com a empresa de telefonia Oi Móvel, no dia 24 do mês passado. No documento, agora desse mês, né? Tem uma semana. No documento, a empresa de telefonia se comprometeu a pagar o equivalente a R$ 8 milhões aos consumidores maranhenses. O PROCON do Maranhão já notificou por inúmeras vezes essa empresa por causa das constantes interrupções dos serviços e devido ao grande número de reclamações recebidas lá no órgão. A Oi está sempre no ranking das empresas mais reclamadas no Maranhão. Ela se comprometeu a ressarcir todos os 2 milhões de consumidores que a empresa tem no estado, frisou o gerente do Procon do Maranhão, Kleber José Moreira. Ele disse que a operadora Oi já se comprometeu a fazer investimentos no estado para que os problemas não voltem a acontecer. Segundo o acordo, cada consumidor receberá a simbólica quantia de R$ 4,00. Para os clientes pré-pagos, serão depositados bônus automaticamente no período de 9 a 14 de agosto, semana que vem então, né? Os clientes pós-pagos terão o mesmo valor compensado na conta da linha telefônica no prazo de até 90 dias a contar da assinatura do TAC. O importante não é o valor, o importante é a empresa reconhecer o seu erro, pagar por ele e consertar, né? Porque se pagar R$ 4,00 e continuar fazendo a mesma coisa, não resolve nada. Mas isso aqui é uma prova que quando o cidadão resolve exercitar o seu direito, essa notícia aqui eu tirei no site do Ministério da Justiça, então é uma coisa séria, né? A promotora Lítia Cavalcante explicou que, de acordo com o termo de ajustamento de conduta, o pagamento será feito aos usuários da Oi, é proporcional ao que foi verificado dentro dos períodos de interrupção, considerando que todos os usuários pré e pós-paga serão assistidos, né? Fez um rateio para uma maneira de... Isso aí, na verdade, é um alerta à empresa para que ela se comporte melhor com os consumidores do estado do Maranhão. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso serve para todas as empresas de telefonia de todo o Brasil, porque a telefonia celular no Brasil ela ainda é cara e ruim, né? Cara e ruim. Você paga caro e tem dificuldade de poder falar no celular, tá bom? Ela está dando um novo rumo à sua carreira, Márcia Ferreira. Toque de Deus! Sempre quando venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Uma oração, Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. De Deus. Márcia Ferreira, música nova, composição da Tereza Cristina, Toque de Deus. Aguarde que vai sair uma música da Márcia aí, nós já está gravada. Arranjo do Maestro Pinoco, produção executiva do Cleito Aguiar. Vem coisa muito boa por aí, viu? E a Marcinha, ela agora está fazendo um trabalho de evangelização, de levar o seu CD de salmos, e também ela está cantando, né, esse estilo de música religiosa, estilo de música gospel. E se você quiser levar a Márcia Ferreira na sua igreja, é só ligar 61-9981-3601. O Cantinho do Rei, eu vou trazer o Roberto Carlos para recordar. Isso aqui, Eu Era Menino, sucesso demais da conta. Uma gravação de 1966, Ar de Moço Bom. Você passou por mim sem dar-me atenção, mas logo percebi que para mim seria o fim de uma solidão. O carro acelerei, depressa alcancei, dizendo logo alô, eu arrisquei com um ar de moço bom. Você está tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. Tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordando o Ar de Moço Bom. Para Aline Dias Silva, minha conterrânea de Coromandel. Aline, um beijão para você, um grande abraço a todos os meus conterrâneos de Coromandel lá na terrinha e onde quer que eles estejam. Porque coromandelense em formiga, todo lugar tem. A lorota boa de hoje é um gaúcho brabo, tio. Gaúcho brabo demais da conta, né? Diz que o gaúcho, ele chegou lá no, numa cidadezinha do interior do Rio Grande. Chegou num boteco lá e disse, me dê uma pinga com pimenta, tchê. O cara achou engraçado aquilo, tinha que tomar pinga com pimenta, né? Aí o cara foi pra lá, tava demorando, ele disse, pã, bate, me vê uma pinga com pimenta antes que eu faça aqui o que eu fiz lá em Bagé. Aí o cara ficou com medo, um jeito grandão, todo, né, pilchado, como se diz, né, com faca atravessada, o lenço vermelho no pescoço e tal, bombacha, bota, aquele negócio, as esporas, tudo. O garçom ficou com medo lá, o balconista, correu lá e trouxe a pinga pra ele. Eles estão ali conversando e tal, daí a pouco o gaúcho vira, bate aí, me traga mais uma cachaça com pimenta depressa, porque senão vou fazer o que fiz lá em Bagé. O cara, não, sim senhor, correu lá, trouxe a pinga e tal. Aí lá pela décima cachaça que ele tomava, ele falava toda vez que se não atendesse ele, ele ia fazer o que ele fez lá em Bagé, né? Aí o cara, curioso demais, o balconista curioso demais, falou assim, bate, mas que tu fizesse lá em Bagé? E falou, ah, nem te conto. Apareceu um gaúcho muito macho, tchê, fui embora pra casa, que eu não sou doido. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Esse final de semana vai ter festa demais no Brasil. Olha o tanto de gente que está aniversariando. A cantora Lúcia de Maria, aqui em Brasília, o Lud Black, Sandra Maria Araújo, Jeane Batista, Sidney Colucci, Hélio Lacerda, Cido Miguel, Cícero João Silva, a minha amiga Carla Casale Gerinha, aqui em Brasília, o cantor Roger Pereira, a Sandra Bonfim, a locutora Ivana Mel, a Isadora Cristina, Rosilda Chaves, a Valci Rodrigues, Joelma Cruz, Márcia Santos, o Tadeu Veterinário, será que é o Luiz Tadeu Botelho? Acho que é, meu primo lá de Coromandel, a Bonegreiros, o Rogério Lima, o produtor Robson Silva, aqui de Brasília, o Araújo Santos, Marli Silva, Tiele Oliveira, Tainá Rodrigo, Marcinho Silva, a minha amiga Pérola Leone, lá de Coromandel, a Lu Barros, cunhada do Grilo, a Leonice Modesta, Josemar Soares, o vereador Zé Gamela, lá em Coromandel, ele era gari e foi o vereador mais votado lá no Coró, né? A pastora Yara dos Santos, Edinalva Pereira da Silva, Rogério Lima, Micaela Matias, o meu amigo, grande músico, Carlos Maurício, saxofonista de Brasília, Marlena Alvim, Marcelo Abrantes Bona, Lauro César, Oliver Scaravaglione, o nome que estou hoje de falar, a Vilma Lúcia Araújo Marques, o Anderson Cleiton Aguiar Carvalho, Ivan Cláudio Lucas Silva, Deisa Cristiane e Salatiel Souza. E ontem foi aniversário do meu amigo governador Siqueira Campos, e como sempre ele comemorou lá em Arraias, no Tocantins, eu passei lá com o deputado Eduardo Gomes para dar um abraço no governador José Wilson Siqueira Campos, meu amigo de longa data, né? Desde a década de 80 que eu sou amigo do governador. Saúde, viu, governador? Saúde. Rapaz, ele tá com mais de 80 anos e que nem uma tora de aroeira, né? Forte, que tá danado. Bom, a oração de hoje é a oração do agradecimento. A gente não lembra muito de agradecer, a gente lembra só de pedir, não é? E quando é atendido, a gente não lembra de agradecer, não. Então eu quero cumprimentar todos os aniversariantes de hoje, os que eu citei e os que eu não estava sabendo, e vamos fazer aí a oração de agradecimento, no meu nome e no nome de vocês também. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Agradeço por tudo. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que tens me dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo o que sou e o que possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Amém.

fumaça distante, o azul no horizonte, na encosta do monte, formando espirais, vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Saudade, o começo do fim. A chuva caía naquele turbulho, num triste murmúrio, o sonho caiu. A noite avançava e eu não dormia. Agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. E aquele rostinho acariciei, cantando seguiu-me a linha da vida, na estrada fluída que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha e eu sou seu rei. Relembrando Goiá, Devanil e Denival, Aurora do Mundo, para Cibele Alencar Santos, de Brasília. Ela é prima da Gláucia, né? E, lá da Bahia, mas mora aqui em Brasília. Cibele, seja muito bem-vindo, um beijão para você, tá bom? Um abração para todos os baianos que estão curtindo o nosso programa, nas diversas emissoras que transmitem o nosso programa nessa terra que eu gosto tanto. A frase irretocável do programa de hoje, a autoria é desconhecida. Mas a frase é verdadeira, viu? O amor verdadeiro não se conhece por aquilo que se exige, mas sim por aquilo que oferece. O amor verdadeiro não se conhece por aquilo que se exige, mas sim por aquilo que oferece. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Jean e Júlio. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, cobrindo todo o território nacional e também todo o mundo direto pela internet, rbtv.com.br. Domingo às 10 da noite, você pode me assistir pelas parabólicas no canal C1, pela TV Claro, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e também nas emissoras locais, mais de 300 cidades já tem o som local da Rede Brasil de televisão, tá bom? Ele passa no domingo às 10 horas da noite, é uma reprise do programa original que é na terça-feira às 11 horas da noite, tá bom? Tá todo mundo convidado. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Jean Júlio, tá estourada. Tá estourada, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá internacional, avalorando e eu aqui passando lá. Me contaram que pintou seu cabelo, tá malhando e mudou o visual. A barriga tá rasgada, tá sarada, tatuada, tá gostosa e coisa e tal. Cheia de novos amigos, tá pulsando do sorriso, tá descomunal. Tá usando pouca roupa, tá beijando outra boca, linda fora do normal. Só não pensa em mim, não quer mais. vai saber se ainda tô ligado em você. Diz que tá feliz, amando viver tudo aquilo que eu roubei de você. Tá estourada, tá, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá, tá internacional, apavorando e eu aqui passando lá. Da estourada, tá, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá, tá internacional, apavorando e eu aqui passando mal. Me contaram que pintou seu cabelo, tá malhando e mudou o visual. A barriga tá rasgada, tá sarada, tatuada, tá gostosa e coisa e tal. Cheia de novos amigos, tá buscando teu sorriso, tá descomunal. Tá usando pouca roupa, tá beijando outra boca, linda fora do normal. Já não pensa em mim, não quer mais saber se ainda tô ligado em você. Diz que tá feliz, amando viver tudo aquilo que eu roubei de você. Tá estourada, tá, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá, tá internacional, apavorando e eu aqui passando lá. Tá estourada, tá, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá, tá internacional, apavorando e eu aqui passando mal. Tá estourada e eu aqui passando mal. Apavorando e eu aqui passando mal. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Jean Júlio, Tá Estourada. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Abraçando os meus amigos da página Amazônia Brasil, fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar, sejam todos muito bem-vindos. Atenção, meninos do som universitário, a Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, uma das mais perfeitas duplas sertanejas do Brasil de todos os tempos, os irmãos Durval e Davi, pelo amor de Deus. Vou bater em sua porta, qual mendigo, implorando ao menos restos de amor. Sobras de carinhos também servem. Aceitarei agradecido qualquer mentira e até mesmo gesto rude de desdém. Não suporto mais a angústia desta espera. Sofrimento em demasia pra quem tanto lhe quer ver. Um lenço manchado de batom, uma lasca de unha colorida, um espelho que já esteve entre seus dedos, mesmo vazio vai reacender a minha vida. Um pedaço de papel me recordei, em coração igual ao meu amarrotado. O que foi nosso pra você, eu te contei, tenho valor.